e a sua hipocrisia irrita. Mano, quer dizer que vamos abaixar a cabeça pra discípulos de Feliciano? Feliz estaria esse ano se estatísticas não apontassem pretos presos por engano. Igualdade é clichê e o que difere é que muitos preferem avaliar qualidade de emprego pela cor da pele. Então revele-se ou cale-se, seu discurso tá no mute, minha opinião. Foda-se, sou sabotagem, James Lino. Estilo bad, sou zumbi, e pra ele zumbi é The Walking Dead. Eu sou Zulu, não é álcool, mas um bang inflama. E os pau no cu metendo bronca de ser nego drama. Sofremos demais e vivemos sem glória. O que aprendemos por aqui não foi pelos livros de história. Som de preto de favela que ataca pelo flanco e não ia cair bem, não tinha que ser branco. Luto pela igualdade e não pela diferença. O que é meu, o que é seu, então pare e pensa. Piedade pra quê? Responde, tava achando o que, tiozão? Que nós tava esquecidão do onde vivão e vivendo. O que seria, o que seria se Malcolm King e Sabota não fizesse o que fazia? Agora é nós, o sexta osso, que agora é nós. Nem adianta muito vocês tentar de novo, sem opção pra viver. Vários ver dois caminhos, matar ou morrer. Pode crer, necessário saber quanto eu falo. Cê escuta seu filho andar, não sou igual você. Então vamos que vamos, tenho muito que lutar. Enquanto nós corre pra lá e pra cá, muitos nem querem levantar. Sem desmerecer, sempre vou dizer que se eu proceder, faça a minha pra poder vencer. E cada vez mais eu quero crescer. Vai sempre ouvir e ouvir dizer, só que não vai ver eu trampar e não vai ver eu fazer. Mas sempre que der o play, cê não vai se arrepender. São chicas e ticas, vem de anos atrás, vindo de caravelas para canaviais. Hip hop patrão que tromba nego e o cu tranca. Nego velho se envergonha de negujão na Casa Branca. Não só negras são as negras que inspiram nossas linhas. Utopia só seria na vida ter três neguinhas. Vítima não é coitado, a emissora que a pele. Serei tão contraditório quanto a cor da minha pele. É som de preto, é feito por mãos pardas. São contra negros, negros que usam faras. Me esquece o passado pra abraçar que foi karma. Saiba usar as armas e não pegarás em armas. Crack e cocaína são motivos pro acerto. Fez pretos matarem pretos, mas que massacre soueto. Somos rap, somos funk, James Brown ao pancadão. É o gueto em todas as formas, somos interpretação. Salve interpretos, salve. Eu não sei se vocês notam que eles querem nota preta mais do que os pretos com as notas. Parem de patifarias e veja bem. Pra mim nota preta seria pedir as em notas de 100. A coisa tá preta, né? Quando ela tá errada, né? Mas foi quando me deu branco, tio, que fiz as piores cagadas, viu? Minha trilha vai ser Jorge Ben e Djavan, enquanto a PM age como Ku Klux Klan. Me chame de macaco dele, eu sou evolução. Diferença, eu sei puxar o gatilho, o primata não. Piedade não estaria presente, nem se vocês exigissem. Tá em choque do quê? Engole esse choro e para de branquice. Seu filho quer ser preto, ironia, não brincadeira. Contraditório, pique Hello Kitty boqueteira. Pra vocês, tá tudo esclarecido. O mundo estaria melhor, oh, se estivesse denegrido.